Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, avisar que algumas pessoas podem ter tido dificuldade para entrar aí na parte do seminário, apesar de terem pago a mensalidade, mas aconteceu que o nosso gerente, o Silvio está passando uns tempos aqui em Washington, e caiu uma nevasca em Washington, a cidade ficou sem eletricidade, sem gás, sem transporte, sem coisíssima nenhuma. Então ele, evidentemente, não podia fazer nada, só agora que ele pediu refúgio aqui em Richmond e as coisas devem se normalizar durante a semana. Muito bem. Então, na semana passada, eu fiz uma exposição destinada a rejeitar, de algum modo, a conveniência de uma exposição sistemática de uma filosofia, preferindo abordagem, vamos dizer, por problemas separados. Um estudo aqui, outro estudo ali, uma investigação aqui, outra investigação ali. Isso não quer dizer, no entanto, que com relação ao seu conteúdo, a minha filosofia, como qualquer outra, não seja sistemática, porque ser sistemática é da natureza mesma da filosofia. Se nós definimos a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, então a busca da unidade é, evidentemente, hierarquização e sistema. E, nesse sentido, qualquer das partes só adquire sentido dentro do sistema. Porém, o sistema não nasce pronto. O sistema ele vai se formando à medida que os problemas aparecem e que a própria consciência do filósofo vai se formando, o que é um processo que implica muitas marchas e contramarchas, muitas contradições, muitos erros, muitos fracassos. Então, não existe a possibilidade daquele sistema bem arrumadinho como os filósofos da época clássica, Spinoza ou Descartes ou Leibniz, gostariam de fazer. Mas existe, vamos dizer, uma tendência sistemática, uma tendência unificante, que é, vamos dizer, o próprio espírito da filosofia, que é a própria inspiração básica da filosofia. Se não fosse isso, se for para viver numa multiplicidade, num estado de fragmentação, não precisaria filosofia alguma. E se esse estado de multiplicidade e fragmentação fosse muito confortável para o ser humano, ele não buscaria de modo algum unificar nem os seus conhecimentos e nem ter alguma coerência ou constância na sua conduta na vida. Mas, do mesmo modo como o nosso organismo e o organismo de qualquer ser vivo se esforça para preservar na sua unidade, para preservar a sua forma, para defendê-la contra forças dissolventes, entrópicas que existem em torno, do mesmo modo, a nossa mente, a nossa consciência se esforça para encontrar alguma unidade. Esse esforço é tremendamente complicado e o número de dificuldades que se oferecem é uma coisa realmente assustadora. Quando era mais jovem, eu tive a ocasião de observar que a maior parte das pessoas que eu conheci não conseguiu manter sequer uma unidade na visão da sua própria biografia. Quer dizer, elas simplesmente se esqueciam dos episódios e decisões fundamentais que tinham feito delas aquilo que elas eram no momento. Mas que não juntavam muito causa e consequência, perdiam o fio da unidade, mas imediatamente, para conseguir se arranjar na vida prática, construíam uma unidade fictícia provisória, na qual acreditavam durante algum tempo, depois trocavam por outra. Esta mesma sucessão, vamos dizer, de imagens unificantes fictícias, mostra que o impulso filosófico existe em todo mundo, de certo modo. Quer dizer, ele é uma necessidade, né? E nesse sentido, o não filósofo busca também a unidade da sua consciência, tanto quanto o filósofo, tá certo? Só que o faz, vamos dizer, ao fio das exigências da mera vida prática, é o fio das situações de fato que se impõe a ele, e não, vamos dizer, com um esforço constante e autoconsciente, por assim dizer. Então, o fato de eu não gostar muito da exposição sistemática, tipo tratadística, e também o fato de a maior parte do meu pensamento ter sido exposto mediante exposição oral e não escrita, não significa que não haja, então, esta busca da unidade. E a unidade se expressa, naturalmente, de uma maneira hierárquica, indo, então, do principal para o secundário, né, dos fundamentos para as consequências. Então, como em toda filosofia, o fundamento dos fundamentos é a resposta à pergunta sobre o ser, sobre a existência. Vamos dizer, sobre a famosa pergunta de Leibniz, por que existe o ser e não antes o nada. Tá certo? Então, essa pergunta se subdivide, evidentemente, numa explicação causal e numa justificação. Quer dizer, o porquê significa a pergunta causa eficiente, quer dizer, de onde surgiu o ser, é isso. E por que que ele existe também significa qual é o seu fundamento ou a sua justificação. Então, nós podemos partir, vamos dizer, da pergunta mais corrente sobre a existência da matéria. Nós todos vivemos num universo constituído de matéria, um universo que tem tudo, tem peso, forma, medida, tá certo? Então, a matéria constitui o ambiente imediato no qual nós vivemos. Então, o problema é que nas discussões correntes, nas quais às vezes se envolvem pessoas de grande autoridade no mundo científico e filosófico, geralmente se confunde a pergunta pela origem da matéria com a pergunta pela origem do ser. Se perguntamos aí ao Dr. Richard Dawkins, o professor Hawking, por que existe o ser e não antes o nada, ele nos responde com uma teoria sobre a origem da matéria. Tá certo? E nessa resposta fica subentendido que a matéria pode ter, se for a matéria, ou seja, o nosso universo, tal como nós o conhecemos hoje, pode ter surgido da combinação de determinadas forças sem a necessidade de um agente consciente externo que as pusesse em movimento. Então, seria onde a matéria teria se formado por uma espécie de espontaneidade de forças pré-existentes. É claro que isso responde apenas à origem da matéria e não à origem do ser, de algum modo. Isso não responde nada sobre o fundamento do ser. Mas, qualquer que seja o caso, se a matéria se formou a partir da combinação, do encontro de forças pré-existentes, então nós temos duas conclusões imediatas dessa teoria, que hoje é mais ou menos aceita pela comunidade científica de modo geral. Em primeiro lugar, essas forças pré-existiam ao universo e elas não são absolutamente um nada, elas são alguma coisa. Então, este algo já pré-existia ao universo material e não podemos dizer que isso fosse um nada. Então, evidentemente, essas forças já eram a presença do ser, de algum modo. Elas tinham um ser. Em segundo lugar, se elas se encontraram e produziram um resultado, é porque elas se encontraram, vamos dizer, numa quantidade e numa proporção apta a produzir esse resultado. Isso quer dizer que a proporção das várias forças, com que as várias forças entraram nessa combinação e a proporção da combinação como tal, obedece a uma fórmula matemática. Se falhasse essa fórmula, nada teria acontecido. Ou seja, se houvesse houvesse uma diferença para mais ou para menos nas forças, então nada teria acontecido. Então, a exigência absoluta que está subentendida nessa teoria é de que houvesse uma proporção matemática capaz de gerar, pela combinação dessas forças, todos os resultados subsequentes, ou seja, a totalidade do universo que se formou a partir daí. Isso quer dizer que, além das forças, existia então uma segunda coisa que se chamava proporção matemática. Ou seja, isso quer dizer que as leis da matemática preexistiam então a este momento da criação da matéria. E as leis da matemática certamente não são um nada. Ora, que leis da matemática existiam? Podemos dizer que só existiam aquelas que entraram naquela combinação específica? Não, isso é absolutamente impossível, porque faz parte da própria natureza das leis matemáticas o fato de que cada uma delas está ligada às outras por uma rede imensurável de nexos de consequência. Quer dizer, o conjunto inteiro das consequências matemáticas já existia, então, já preexistia, então, a existência da matéria, e nós não podemos dizer de maneira alguma que isso era um nada. Como? Nessa teoria está subentendido que todo o universo se originou naquele instante, então é absolutamente necessário que naquela combinação estivessem contidas absolutamente todas as possibilidades que depois se desenvolveram e se manifestaram sob as formas que hoje nós conhecemos. Então, a estrutura inteira da matéria, a tabela periódica dos elementos, as leis da biologia, o ADN, a possibilidade das várias espécies animais e, finalmente, a possibilidade da espécie humana e a possibilidade de que a espécie humana estivesse hoje aqui meditando sobre este assunto. Se isso não estivesse contido, vamos dizer, na fórmula inicial, isso não poderia ter acontecido de maneira alguma. Se a fórmula, vamos dizer, do momento inicial determinou tudo o que aconteceu depois, então certamente tudo o que aconteceu depois estava ali contido sob a forma de uma lógica interna de possibilidades. Então, isto quer dizer que a possibilidade de que determinados seres, bilhões de anos mais tarde, retroagissem sobre esse movimento todo, meditando sobre o caminho inteiro percorrido, e pudessem, de certo modo, vislumbrá-lo num único instante, como nós estamos tentando fazer aqui, ou como fazem os debatedores científicos quando entram neste assunto, essa possibilidade também tinha que estar contida lá. Ou seja, a possibilidade da consciência do processo já estava dada na forma inicial do processo, senão ela jamais aconteceria. Então, isto quer dizer que dentro desta fórmula já estava contida a visão autoconsciente do próprio processo, porque quando nós tomamos consciência do trajeto percorrido, ora, nós não saímos de dentro do processo universal para tomar consciência dele, nós estamos dentro dele ainda e, ao mesmo tempo, o estamos vislumbrando o trajeto inteiro percorrido. Então, é o próprio processo que toma consciência de si mesmo através das nossas ilustres pessoas. E esta possibilidade, evidentemente, já estava contida na fórmula inicial. Ou seja, é claro que a fórmula inicial, neste sentido, é perfeitamente consciente de si mesma. Porque se a possibilidade de ela tomar consciência já está contida nela desde o início, para se manifestar depois de alguns bilhões de anos, então, enquanto possibilidade lógica, essa consciência já está contida lá desde o início. Então, quando nós dizemos o conjunto das leis matemáticas, vocês não podem esquecer que as leis matemáticas são exatamente as mesmas leis da lógica. Não há diferença alguma, estruturalmente, entre a aritmética elementar e as leis da lógica. Então, o conjunto inteiro da lógica, tal como conhecido pelos seres humanos, e mais a parte que ainda não é conhecida e que pode se manifestar amanhã ou depois, também já estava contida lá. Então, você vê que antes da formação da matéria existia um bocado de coisas e tinha que existir necessariamente, senão a formação da matéria jamais aconteceria. Ora, estas coisas que existiam, então, antes da formação da matéria, eram, note bem, o conjunto das possibilidades que se manifestaram ao longo da história do universo e das que ainda não se manifestaram e podem se manifestar ainda. Né? Então, significa que a fórmula inicial continha absolutamente tudo, inclusive a consciência do processo. Ora, se continha a consciência do processo, nós podemos perguntar, ela podia conter somente a consciência do processo e mais nada? Isso é absolutamente impossível. Né? Porque se nós dissermos que nesta forma estavam contidas todas as possibilidades que se manifestaram e as que não se manifestaram, e mais ainda, as que jamais se manifestarão, então é necessário que nesta forma estivesse contido muito mais do que o universo efetivamente existente. De certo modo, estavam contidos ali todos os universos possíveis. Mais ainda, do mesmo modo como nós hoje temos a consciência não só deste universo existente e somos até capazes de, vamos dizer, de esboçar o trajeto inteiro percorrido, mas também nós somos capazes de conceber universos inexistentes, porém possíveis, né? A cosmologia moderna chegou a ser definida como a ciência que investiga modelos possíveis do universo sem levar em conta se eles foram levados à prática ou não. Então, é evidente que também todos esses universos possíveis e a consciência deles também estava contida na possibilidade inicial. Note bem, quando eu falo possibilidade, vocês devem se resguardar de entender esse sentido, esta palavra, no sentido fraco em que nós dizemos apenas que uma coisa é possível, quer dizer, uma possibilidade humana pensada. É claro que as possibilidades estavam lá, mas não apenas como possibilidades pensadas pelo ser humano, mas como possibilidades reais, porque se manifestaram de fato. Então, seriam mais corretamente chamadas potências. Então, as potências todas que compõem o universo efetivamente existente, mais todos os universos possíveis, existentes e inexistentes, por manifestar ou eternamente imanifestados, estavam tudo lá, junto com a consciência deles todos. É? E isso é exatamente o que nós chamamos o Logos, ou inteligência divina. Então, nós chegamos à conclusão de que, em qualquer das hipóteses, no princípio era o verbo. No princípio era o Logos. Não há outra saída. Qualquer outra teoria é uma desconversa, é um apelo à irracionalidade, ou é uma limitação proposital e muito sacana da pergunta. Porque você pergunta pela origem da existência e o indivíduo responde apenas com a origem da matéria, tal como concebida pela física atual, sem levar em conta que as forças que originaram esta matéria não são um nada, mas são algo perfeitamente existente, senão não poderiam ter gerado nada, porque do nada nada se faz. Então, algo sempre existiu, algo existiu eternamente. O conjunto das possibilidades que estão expressas para nós simbolicamente na aritmética elementar, na lógica, sempre existiram. E não existiram como possibilidades meramente pensadas pelo ser humano, no sentido da lógica humana, mas existiam como estrutura real e efetiva da possibilidade universal. Então, vamos dizer, este é o começo, é o item número 1 da minha filosofia. Ela pode se resumir na sentença: no princípio era o verbo. Muito bem. Item número 2. Quer dizer, a constituição do universo. Não? Então, se o universo se forma a partir de um corpo de possibilidades que, além das possibilidades efetivadas, contém inumeráveis outras, isso significa que o universo, tal como existe, ele não pode ser completo em si mesmo. Para cada coisa existente que nós constatamos nesse universo, existem inumeráveis outras coisas possíveis que, de certo modo, o delimitam e marcam a forma que ele tem. Ou seja, o universo não se compõe só de realidades existentes. Ele se compõe de uma infinidade de potencialidades não realizadas que, por assim dizer, cercam cada ente existente. É isso que eu chamo em cada ente o seu círculo de latência. Círculo de latência é tudo aquilo que um ente poderia ser, mas não é. Mas esse poderia ser, note bem, não é algo que nós enxergamos nele. Não é algo que nós imaginamos. Por exemplo, eu estou vendo aqui um elefante, eu imagino que poderia ser uma pulga. Não é isto. Eu estou falando de possibilidades reais que cercam e delimitam e definem aquele ser justamente porque não se realizam nele. Por exemplo, qualquer um de nós tem a possibilidade de morrer agora mesmo. Se nós não tivéssemos essa possibilidade, não morreríamos jamais. E, no entanto, não morremos, eu continuo aqui cinicamente dando essa aula e vocês assistindo. Então, esta possibilidade de morrer a qualquer momento, ela não se realizou ainda, e espero que não se realize, pelo menos até o fim da aula, tá certo? E, no entanto, ela define e delimita a nossa presença, porque nós estamos aqui enquanto criaturas mortais. Então, em volta de cada ser existente existe um círculo de latência, que é o conjunto de possibilidades que, justamente porque não se realizam, o delimitam e o distinguem. Ora, sendo assim, o nosso universo nunca é completo. Tudo o que existe tem um círculo de latência que se prolonga até não se sabe onde. Quer dizer, a descrição completa do círculo de latência de um único ente abrangeria o universo inteiro, porque, como dizia Leibniz, cada ser traz em si aquilo que o distingue de todos os outros. Todos, sem exceção. Por exemplo, quando você vê uma vaca, ela não é distinta somente do boi, mas é distinta de um cavalo, é distinta de um gato, é distinta de uma equação de segundo grau, é distinta de uma ação da Bolsa de Valores e é distinta de mim, espero eu. Então, o conjunto dessas distinções é o que marca a forma específica daquele ente. O mesmo raciocínio se aplica a todas as espécies. Cada espécie tem em si mesmo conjuntos das diferenças que a separam de todas as demais espécies, porque senão haveria entes mistos, que pertencem a uma espécie e a outra ao mesmo tempo. Como naquela famosa brincadeira que a revista Spiegel todo ano faz uma brincadeira. No 1º de abril publica uma notícia com ares de toda seriedade e solta aquilo no ar e alguém acredita. E uma vez a Spiegel publicou que um cientista tinha conseguido cruzar uma vaca com um tomate, criando um ente que em português se chamou boi-mate. E a revista Veja acreditou piamente naquilo e no número seguinte publicou a fantástica descoberta do boi mate. Então, apesar de todas as dúvidas que nós possamos ter sobre a identidade das espécies, tá certo? E apesar da imensidão de dúvidas que nesse sentido é levantada pela própria teoria da evolução, dificuldades que não sou eu que vou resolver, o fato é que as espécies permanecem distintas, tá certo? E cada uma contém em si a totalidade das diferenças que a separam de todas as demais, de modo que não há possibilidade da confusão, vamos dizer, entre um jacaré e a senhora Dilma Rousseff, por exemplo. Então, a pessoa que tem dúvidas, né? Isto significa que o nosso universo ele nunca é completo, ele nunca é cheio, quer dizer, todos os interstícios não estão preenchidos. Isto quer dizer que nós nunca, nunca, nunca poderemos encontrar no universo uma ordem total e acabada. Quando nós olhamos o universo sob um certo aspecto, ele nos parece totalmente ordenado. Quando olhamos sob outro, ele nos parece totalmente caótico. Quer dizer, a mistura de ordem e caos, tá certo? É um produto mágico. E isso é justamente o que constitui o nosso universo. Então, digamos que isso, até certo ponto a ordem predomina, mas há sempre um coeficiente de caos e absurdidade que é inerente à própria constituição do universo. Pelo simples fato de que as possibilidades que se realizam excluem outras possibilidades que não se realizaram, e que nem sempre as possibilidades que realizaram são aquelas que melhor combinariam com a totalidade. Entre o indivíduo e a totalidade existe uma série de... qualquer indivíduo, pode ser um ser humano ou uma pulga, e a totalidade existe sempre uma série de relações que são muito complexas e muito ambíguas, que por um lado nós vemos que o indivíduo está, entre aspas, inserido na totalidade, através da sua espécie, das, aspas, lei da natureza, etc, etc, etc. Mas por outro lado existe sempre um coeficiente de imprevisibilidade e de absurdidade, até mesmo no nível subatômico. Quer dizer, nós não somos, nem mesmo as partículas subatômicas obedecem completamente a uma ordem pré-existente. Existe um coeficiente de arbitrariedade ao ponto de que alguns físicos renovam a antiga filosofia panpsiquista, dizendo que até as partículas subatômicas parece que às vezes que agem por vontade própria. Então, elas agem por vontade própria, mas elas não se desligam totalmente do sistema. Então, esta coexistência, vamos dizer, de caos e ordem, né, a coexistência de unidade e diversidade, numa tensão permanente, isso aí é todo o universo que nos rodeia. Muito bem, item 3. O ser humano. Então, nós vimos aí uma metafísica, uma cosmologia e agora uma antropologia. Né? Então, dentro deste universo existe uma criatura chamada homem. A criatura chamada homem, ela se define essencialmente pela memória. O ser humano é o bicho que age hoje em função daquilo que ele fez ontem. Nenhum outro bicho faz isso. Todos os animais reagem, vamos dizer, às situações que se apresentam de acordo com pautas que já estão dadas, vamos dizer, nos seus reflexos, de uma maneira permanente e mais ou menos imutável. Quer dizer, pode ser mudado por uma influência exterior, mas, em princípio, o conjunto dos reflexos, uma vez dado, ele se estabiliza e o animal vai reagir de maneiras permanentes. Tá certo? Ao passo que o ser humano está continuamente mudando a sua conduta de hoje em função de algo que lhe aconteceu ontem. Então, digamos, a continuidade da memória é o traço fundamental do ser humano. Essa continuidade da memória é precisamente o que Maurice Pradin chamava de consciência. Né? Quer dizer, a consciência é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro, ou pelo menos que ela se acha preparada. Quer dizer, você sabe o que você vai fazer porque você sabe o que você já fez e o que lhe aconteceu. Então, vamos dizer, muito mais até do que a mera capacidade da fala, é esta capacidade que define o ser humano. Quer dizer, isso nós chamamos precisamente da sua historicidade. Quer dizer, o ser humano é eminentemente histórico neste sentido. Né? De que tudo o que lhe acontece hoje, tudo o que ele vai fazer hoje, se integra de algum modo no seu passado. Do mesmo modo que a imagem que ele tem do passado se integra e se amolda novamente à situação que ele está vivendo para preparar um futuro. Isso todos os seres humanos conhecidos sempre viveram assim. Da onde vem, vamos dizer, o traço, vamos dizer, o segundo traço mais eminente derivado desse, que é o que eu chamo o princípio de autoria. Cada ser humano sabe que ele é autor de seus atos. Que aquilo que ele fez não foi um outro que fez. Pouco importando o que seja, quer dizer, se eu comi hoje de manhã, se eu tomei um café da manhã, eu sei que não foi o seu estômago que ficou cheio, e sim o meu. Então, se eu dormi, eu sei que quem acordou fui eu e não o vizinho. E assim por diante. Quer dizer, desde os atos mais banais até as ações de maior envergadura, a consciência de si mesmo como autor de seus atos acompanha o homem ao longo de toda a sua vida e ela se manifesta já desde os primeiros dias da existência. Quando você vê um bebê examinando a sua mão, o seu pé, etc., etc., o que ele está fazendo? Ele está tomando conta, tomando posse dos seus instrumentos físicos de ação. Ele está como que identificando esses órgãos, dizendo, ah, isso aqui é meu mesmo, olha o que eu posso fazer, eu posso levantar um dedo, posso levantar dois dedos, posso mexer, posso ficar parado, tá certo? Isso aí já são as suas primeiras ações, e a memória dessas ações terá que se integrar nas ações seguintes. Porque se num dia ele tomou consciência dos movimentos da sua mão, no dia seguinte ele vai usar os movimentos da sua mão para fazer alguma outra coisa. Então, desde o início da vida, o indivíduo começa, vamos dizer, a tomar posse do seu passado e a articular o seu presente e o seu futuro em vista deste passado. Por sua vez, o passado também vai sofrendo integrações cada vez maiores, tá certo? Até que chega um momento em que o indivíduo diz a palavra eu. Mas no momento que ele diz a palavra eu, não quer dizer que ele só passou a ter um eu a partir desse momento. Quer dizer que a partir desse momento, aquele eu, que é a sua identidade temporal, começa a falar dela mesma. Ora, uma coisa não passa a existir porque você falou dela, mas a possibilidade que você tem de falar dela, ou de pensá-la através de um signo, aumenta tremendamente as suas possibilidades de ação em cima dessa mesma entidade que você chama de eu. Nisto, por exemplo, surge a possibilidade de você mentir. A sua mãe pergunta, quem foi que quebrou o vaso? Então, você pode dizer, não fui eu, quando você sabe perfeitamente que fui eu. A possibilidade de mentir repousa exatamente nessas capacidades que eu estou descrevendo. Você vê, nenhum bicho pode mentir. Ele pode, por exemplo, camuflar a sua presença. Mas ele não pode dizer, não fui eu. Ele não pode negar o seu próprio passado em palavras. A possibilidade que o ser humano tem de negar o próprio passado vem justamente do domínio que ele tem sobre o passado. Se ele não conhecesse o passado, como é que ele ia negar? Como é que você vai negar uma coisa que você não sabe que existe? Então, o ser humano vai estar marcado para sempre, vamos dizer, por essas suas relações com a sua memória. Ora, essas relações seriam impossíveis se a unidade do indivíduo só existisse ou fisicamente ou como um elemento pensado, como algo que está na consciência dele. Se ele não fosse nada além, digamos, do seu corpo e da sua memória, ele não poderia conectar uma coisa com a outra. Então, é esta outra tese fundamental. O eu existe. Cada um de nós existe e persevera no tempo. Ora, isto que você é realmente e que persevera no tempo não coincide com o conjunto do que você se lembra de ser, mas é um pouco maior do que ele. Ou seja, você é mais coisas do que você sabe. No entanto, o conjunto do que você sabe e do que você lembra só adquire unidade. Por quê? Porque você sabe que por baixo daquilo que você tem consciência de você, existe um eu real, um ente perfeitamente existente, do qual você pode esquecer partes imensas. Mas você, se você pegar todos os elementos que você tem na memória, que você controla, tá certo? Você vai referir aquilo aqui, qual é o centro agente de tudo aquilo? É um ente meramente pensado? Note bem, eu estou aqui, agora eu penso. Eu sou o sujeito que fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu digo, muito bem, qual foi o centro agente que produziu essas ações? É aquele mesmo no qual eu estou pensando agora? Não é possível, porque esse só existe enquanto dado do meu pensamento agora. Tem que haver um ente real por baixo. Então, o eu existe e é permanente. Ele está por baixo de todos os seus pensamentos, de todos os seus estados, de todas as suas ações. Mais ainda, enquanto todas as células do seu corpo vão sendo trocadas ao longo da vida e a sua identidade física já se desfez milhões de vezes, o eu continua lá. Então, todas essas teorias que dizem que o eu é uma ilusão, tá? Ilusórias são elas. Isso é tudo uma besteirada sem fim. Essas teorias, ninguém poderia emiti-las se as coisas não fossem do jeito que eu estou dizendo. Porque o camarada que emitisse, que enunciasse essa teoria, eu digo, quer dizer que você, quando você começou a expor a teoria, você era um, agora você era outro. Você, quando termina, você é outro já. Então, como é que eu vou saber que é a mesma teoria? Então, a existência e persistência do eu, que não se identifica com a existência e persistência da consciência, presta atenção, quer dizer, o eu como realidade, como ente, ele existe. A consciência, a memória, são funções dele. Essas funções, evidentemente, não podem ter a densidade existencial do próprio eu, porque elas vão se transformando no tempo. Mas o eu que permanece, ele não se identifica nem com os seus pensamentos, que os seus pensamentos vão e vêm, nem com os seus estados emocionais, que também vão e vêm, nem com todos os seus conteúdos da memória, nem com os seus sentimentos, e nem com o seu corpo, porque tudo isso está continuamente mudando, tá certo? E seria impossível você coerir tudo isso em torno de um mero pensamento. Se você dizer, olha, todos os nossos estados e sensações, e até as nossas células estão continuamente mudando, então para não me perder no conjunto disso, eu inventei um treco chamado eu. E com isso eu dou coerência e unidade ao conjunto. Isso é absolutamente impossível, porque este eu que você está pensando é apenas mais um pensamento que também passará. Então, o eu não é um produto da sua mente. O eu não é uma criação cultural. Ele é uma condição para que exista tudo isso, inclusive que exista toda a cultura, que exista a memória, que exista o conjunto dos seus estados, etc, etc, etc. Então, este eu também tem, de certo modo, uma existência paradoxal, porque por um lado ele é permanente, por outro lado ele está imerso no tempo. E nós estamos continuamente passando de uma dessas faixas, a faixa da permanência para a faixa da mudança. Então a tensão de permanência e mudança é também uma constante no ser humano. E se não existissem esses dois aspectos em nós, o aspecto de permanência e o aspecto de mudança, nós não poderíamos entender nem o que é eternidade, nem o que é tempo. Quer dizer, eternidade e tempo são dois conceitos que nós formamos baseados na nossa própria experiência de permanência e mudança. Então, isso quer dizer que o ser humano existe eminentemente sob a forma de um eu. Este eu, ele permanece ao longo do tempo. Você pode vasculhar a sua memória o quanto você queira, você não vai encontrar nenhum momento em que você não fosse você mesmo. Por obscuro que fosse o seu estado mental naquele momento, por nebulosa que seja a memória, você sabe que quem está lá é você. E este eu, ele está, em primeiro lugar, presente a outros eus. Você encontra com outras pessoas e você sabe que existe nelas um eu permanente. Não existe nenhuma possibilidade que você, ao conversar com qualquer pessoa, você imagine que ela é apenas aquele estado momentâneo no qual ela se apresentou a você. Quer dizer, você sabe que os outros também têm um eu substantivo, permanente, e que elas são alguma coisa. Você pode, na sua profissão acadêmica, inventar teorias que dizem que não é nada disso. Então, você pode até defender as teorias de David Hume, que diz, não, eu sei que eu tenho estados e que eu tenho pensamentos, mas eu não tenho nenhuma prova de que existe um eu por baixo disso. Você pode até desenvolver essa teoria, mas na prática você vai continuar agindo como se você tivesse um eu. Porque se David Hume não acreditasse que ele tem um eu, ele não poderia acreditar que ele é o mesmo no instante em que ele pensa isso e no instante que ele publica um livro que diz isso. Note bem que quando Hume coloca essas objeções à existência do eu, ele sabe que ele não é sério. Porque ele diz o seguinte, eu digo essas coisas que eu estou desmentindo, elas são verdadeiras. Ele só diz que nós não temos prova lógica. Ele diz, nós sabemos disso por tradição. E daí ele faz a apologia da tradição. Quer dizer, a tradição é um meio de, para ele, é um meio de conhecimento mais confiável do que a razão humana. Não é isso? E cá entre nós, eu digo, não é nem a razão e nem a tradição. É a própria condição básica de existência do eu, que supõe nele alguma consciência da sua própria continuidade, sem a qual não poderia existir a filosofia de David Hume, e muito menos poderia eu entender a filosofia de David Hume. Então, dificuldades como essas levantadas por Hume provém do fato de que o indivíduo analisa certas questões filosóficas sem se colocar perante elas com toda a seriedade existencial necessária. Por exemplo, você compor uma objeção lógica a alguma coisa que você crê ou sabe é a coisa mais fácil do mundo. Tá certo? Quer dizer, qualquer pessoa que sabe montar um silogismo pode montar uma objeção lógica. Tá certo? Agora, quando nós colocamos essas questões, é preciso que você as coloque de tal maneira que a conclusão a que você vai chegar, mesmo que seja provisória, possa ser levada a sério, não somente no instante da investigação filosófica que você está fazendo, mas no curso da sua vida inteira. Porque se você só acredita naquilo que você, na hora que você está filosofando, depois não acredita mais, então a coisa não é séria. E se, vamos dizer, eu componho toda uma teoria filosófica, mas eu sei que eu não posso levá-la a sério na minha vida real e prática, então eu mesmo estou declarando que aquilo é uma brincadeira, que é uma mera possibilidade e que nem vale a pena pensar naquilo. Então, saber se um indivíduo, se um filósofo, acredita realmente no que ele está dizendo, é muito importante. Isso não é apenas um argumento ad hominem, porque a dose de crença, de seriedade que ele coloca ao crer ou descrer aquilo que ele está dizendo, mostra o peso que aquela tese tem dentro da sua filosofia. É? Quer dizer, uma coisa é uma tese central, séria, do jeito que coloca, como se fosse, vamos dizer, a própria realidade falando. Outra coisa é uma mera possibilidade lógica que ele decidiu especular porque não tinha mais nada o que fazer. Então, o peso relativo que as várias teses têm dentro de uma filosofia, isso é, o conjunto desses pesos consiste exatamente na estrutura dessa filosofia. É? Então, isso quer dizer que saber se o filósofo acredita ou não no que ele está dizendo é fundamental para compreender a própria filosofia e não só para compreender a cabeça do filósofo. Ou seja, nesse sentido, não dá para você separar o conjunto das ideias da pessoa real que as emitiu. Como? Os filósofos estão continuamente reexaminando os mesmos problemas e repensando as suas ideias, então você vê que uma filosofia é essencialmente um processo existencial de busca da verdade. Então, frequentemente, vamos dizer, a única unidade que nós encontramos numa filosofia é a unidade, vamos dizer, do eu pensante que criou tudo aquilo. Ou seja, é a unidade de uma psique, a unidade de uma consciência. Nós conseguimos vislumbrar algo da unidade da consciência do indivíduo, por quê? Porque nós sabemos que por baixo da unidade da consciência, que é precária e falível, existe a unidade permanente do eu. Note bem, você está na sua casa e do lado está a sua mulher. Sua mulher está dormindo, quer dizer, ela está totalmente inconsciente, né? Então você não pode se comunicar com a consciência dela naquele momento. Você acha que ela parou de existir só por causa disso? É? Você não sabe que ela está ali? Sei porque ela está fisicamente. Eu digo, mas e se ela estivesse viajando? Você não está vendo de maneira alguma, você não tem acesso. Tá certo? E você está em Washington, as linhas telefônicas foram todas para o brejo, você não pode se comunicar, ela cessou de existir por causa disso? Você sabe que não. Então, a consciência da existência permanente do outro ser humano enquanto eu é a condição básica da convivência humana. Se, por um instante sequer, você imaginar que uma pessoa da sua convivência, sua mãe, sua mulher, seu filho, seu amigo, é apenas um conjunto de estados momentâneos, você não vai entender mais nada do que ele diz. É? A comunicação se torna absolutamente impossível. Ou seja, cada um de nós tem um eu permanente que não se identifica com os conteúdos da nossa consciência. Que, ao contrário, a nossa consciência faz um esforço desgraçado para conseguir apreender algo dessa realidade do eu e nunca chega a perceber tudo, nunca chega a completar a visão. Então, esta criatura que existe em modo permanente, tá certo? Mas que na experiência, só é apreendida nos seus estados momentâneos, isso é o ser humano. Isso é a mesma coisa que dizer, o verdadeiro ser humano é invisível. Ele é invisível, inaudível, você não pode vê-lo, você não pode cheirá-lo, você não pode tocá-lo, mas se ele não estivesse aí, você não poderia tocar e nem ouvir e nem entender nada do que ele está dizendo. Então, isso quer dizer que por baixo da comunicação entre as consciências existe a comunicação entre as pessoas reais, entre os eu reais. E é por isso que eu digo que é o seguinte, você pode... Um ser humano real, ele pode ser conhecido. Você conhece um bando de gente e a prova de que você os conhece é que você os reconhece. Reconhece não só fisicamente, mas você quando... rever a pessoa, sua mãe, sua mulher, seu filho, etc., seu marido, né? ele traz consigo todo o conjunto, vamos dizer, de experiências que foram vividas em comum, toda uma constelação, vamos dizer, de sentimentos, de valores, de evocações, etc. Tudo isso está presente naquela pessoa. Hã? E ela sabe que também está presente nela. Hã? No entanto, se você tentar pensar essa pessoa como conjunto, você não consegue. É? Isto quer dizer, está vendo a pessoa que está do seu lado? Pode ser sua mulher, você está vivendo com ela há 20 e tantos anos, etc, etc. Você sabe uma infinidade de coisas a respeito dela. Você a conhece, mas você não pode pensá-la. Você só pode pensar detalhes. Você lembra uma cena, uma palavra, um gesto, uma expressão. E estes detalhes funcionam como símbolos do todo que você conhece. Então, digo, o ser humano, o verdadeiro ser humano, não é tocável, não é cheirável, não é visível e não é nem sequer pensável. E, no entanto, é conhecível. Hã? Ora, isso que eu estou dizendo do conhecimento do ser humano pelo ser humano se aplica, pensando bem, a todo o conhecimento que nós temos. E aí nós temos o item quarto, que é a teoria do conhecimento. Hã? Então, conhecer um ente é estar consciente do seu círculo de latência, o qual círculo de latência é inabarcável. Ou seja, eu acredito que o velho Aristóteles tinha razão quando diz que você, de um ente que você percebe, você apreende a forma inteligível. Mas você apreende só a forma inteligível? Não, a forma inteligível é aquilo que você coloca no conceito do ente, ou na sua imagem mental. No instante que você capta o ente, você capta a forma inteligível e você sabe que ali tem muito mais do que a forma inteligível. Por exemplo, a forma inteligível do gato é a mesma desde que ele nasce até que ele morre. E é a mesma no outro gato, no outro gato, no outro gato. É só isso que você aprende do gato? Não. Você aprende também o conjunto de propriedades e o conjunto de acidentes possíveis que compõem aquele gato. Por exemplo, eu dou o seguinte exemplo. Você está caminhando pela rua e você vê um cachorro deitado. O que o cachorro vai fazer? Ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, ele pode te morder, ele pode te ignorar, mas ele não pode sair voando. Ele também não pode virar para você e falar em alemão, Guten Tag. Então, existe ali uma expectativa do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Esse conjunto é meramente acidental. E, no entanto, se você não tiver nenhuma consciência desse conjunto, é claro que você não percebeu cachorro algum, você percebeu apenas uma forma esquemática que você não sabe o que é. Isto quer dizer que, nas nossas relações com todos os entes, nós aprendemos não somente a forma substancial, mas o seu círculo de latência. Esse círculo de latência é inabarcável, mas nós sabemos que ele está lá. Isso quer dizer que os atos de conhecimento entre os seres humanos são efetivações momentâneas de contatos entre círculos de latência que são inabarcáveis. Quando eu vejo um gato, tem todo o meu círculo de latência, ali tem tudo o que eu fui, mais do que eu posso ser, e está ali tudo que o gato foi e pode ainda ser. E é esse conjunto real que se encontra, e não somente, vamos dizer, os atos cognitivos que se dão no meu cérebro, no cérebro do gato. Quer dizer, o encontro real é a base do conhecimento real. Por isto mesmo, é impossível estudar o conhecimento humano ou compreendê-lo estudando somente o sujeito, como fez toda a tradição moderna desde Descartes até o século XX, até Edmund Husserl. Ninguém pode ser sujeito se também não é objeto. Eu não posso conhecer nada se eu também não posso conhecer a mim mesmo. E na hora que eu conheço a mim mesmo, eu sou objeto para mim mesmo. E os objetos que eu conheço não poderiam ser conhecidos se eles não recebessem nenhuma informação de mim, ou seja, se a minha presença não os afeta no que quer que seja. No mínimo, afeta espacialmente. Por exemplo, se eu vejo uma pedra, né? Então eu estou a uma certa distância da pedra e isto modifica já pela minha presença na pedra, a minha presença diante da pedra, modifica a posição dela no espaço. Isso é o mínimo de informação que eu estou passando para ela. Não que ela vá aprender isso em modo consciente, mas ela aprende em modo existencial. Quer dizer, a situação real dela está alterada pela minha presença. Porque antes eu não estava ali e agora eu estou. Né? Então, o chão sobre o qual você caminha, você está passando informação para esse chão. Você passa a informação do seu peso e do seu movimento. Então, os seres estão continuamente passando informações. As informações são fragmentárias e alguns seres, nós, somos capazes de aprender isso como símbolos dos círculos de latência. E os círculos de latência pressupõem a existência real dos seres envolvidos no processo cognitivo. Portanto, longe de que a teoria do conhecimento deva ser a primeira disciplina, como pretendia Kant, já não dá para você dar o primeiro passo na teoria do conhecimento antes de você ter estabelecido firmemente a existência real dos seres envolvidos no processo. Porque o conhecimento é simplesmente algo mais que acontece aos seres dentro da imensa rede de relações que os articulam no universo inteiro. Então, o conhecimento não tem prioridade em relação ao ser, mas ele é apenas um aspecto, um modo de ação do ser. Tá certo? Portanto, a verdadeira filosofia jamais pode começar com a teoria do conhecimento, tem que começar precisamente com a teoria do ser. Né? Note bem que toda a parte propriamente ontológica dessa explicação eu pulei. Eu estou dando só alguns princípios de metafísica e a constituição do universo. A ontologia a gente pode discutir outro dia. Mas isso é para vocês terem uma ideia da unidade sistemática que existe por trás desta mixórdia de conhecimentos filosóficos que eu estou lhe passando, para vocês não se perderem no conjunto. Então, desses elementos de antropologia filosófica, se deduz certamente alguns elementos de filosofia moral, dos quais o primeiro é o que eu chamo de princípio de autoria. Você pode procurar o quanto você queira, você vai ver que entre as inúmeras sociedades, culturas existentes, há uma tremenda diversidade de códigos morais diferentes, mandamentos morais, regras morais, tá certo? Mas não existe nenhuma em que se diz que o autor das ações de um é outro. Ou seja, o princípio da autoria é inerente à constituição do ser humano e ele é a regra moral número um, que é aceita por todas as culturas, todas as sociedades universalmente, porque se você negar isso por um minuto, tá certo? Você não é capaz de pensar o capítulo 2. Então, deste princípio de autoria decorre um segundo princípio que também é universalmente aceito, o princípio de responsabilidade. O que é responsabilidade? Vem do verbo responder. Quer dizer, aquele que fez responde por aquilo que fez, porque, na verdade, só ele sabe. Né? Qualquer ato humano pode ser testemunhado, mas a maior parte dele só pode ser testemunhado pelo seu próprio autor. Então, se não existisse o princípio de autoria, não poderia haver jamais a noção de responsabilidade. E a noção de responsabilidade se baseia no quê? Na continuidade existencial, continuidade ontológica do eu. Porque você não pode, se você cometeu um crime ontem, não adianta você dizer que você o esqueceu. Isso não vai tornar você menos responsável pelo crime. Né? Do mesmo modo que os seus méritos, se você os esqueceu, nem por isso você deixa de tê-los. E se você esqueceu ou o crime ou o mérito, os outros se encarregarão de lembrá-lo, porque eles reconhecem a continuidade ontológica do eu. Ou seja, todo o conjunto das relações humanas, conjunto universal das relações humanas, se baseia na continuidade ontológica do eu como autor de seus atos. Qualquer tentativa de negar isso, por motivos eruditos ou elegantes ou quanto se queira, é uma irresponsabilidade, é uma besteira, tá certo? E não merece 5 minutos de atenção. O indivíduo que disser, por exemplo, ah, o eu é um produto cultural, etc, etc, porque inventaram um nome, lhe deram um nome, você passa a se reconhecer com aquilo. Eu digo, bom, mas primeira vez que me chamaram pelo meu nome, entre a primeira vez que me chamaram pelo meu nome e a segunda, como é que eu vou saber que é do mesmo que estão falando? Hã? Ou seja, se o eu não tem continuidade ontológica, seria impossível constituí-lo culturalmente. Hã? Então, o pessoal está confundindo o que é o eu com o que é a imagem do eu para os outros. Ou o que é o signo do eu. O seu nome é um signo do seu eu, é um símbolo do seu eu. Ele não é o eu verdadeiro. Hã? A identidade social que você adquire e que muda conforme o grupo que você tem, conforme você tem na sua família, na escola, no exército, etc, etc. É uma coleção de símbolos que remetem ao mesmo eu ontologicamente existente. Então, não só o eu tem essa existência contínua, como a existência dele é mais contínua do que a de todo o universo físico que você conhece. Nós acabamos de ver, na primeira parte, que o nosso universo não é pleno. Ele é cheio de buracos, ele é cheio de intervalos. Hã? Vamos dizer, o ser físico está repleto de não ser. É mais furado que um queijo suíço. Se você pegar aqui tem uma partícula subatômica, onde vai estar a outra partícula subatômica? Vamos supor que a partícula subatômica fosse do tamanho desse copo. Hã? Aonde estaria a outra partícula? Hã? Sei lá, estaria lá em Colonial Heights, em Petersburg, em outra cidade qualquer. E o que nós temos no meio disso? Nós temos um nada de matéria, mas repleto de potências. Quer dizer que não é um nada. Quando nós falamos do vácuo, você vê, no século XVII, entre o século XVII e XVIII, houve uma famosa discussão entre Robert Boyle e Thomas Hobbes, em que Thomas Hobbes era a favor do universo cheio e Boyle afirmava a existência do vácuo, tá certo? Bom, mas o vácuo é um vácuo de entidades materiais, não é um vácuo de potências. Né? Ou, podemos dizer, não é nem um vácuo de energia. Se você pegar um pedacinho assim de vácuo, bom, está cheio de energia lá dentro. Né? Então, o vácuo não é um nada, ele só é um nada do ponto de vista material. Então, materialmente falando, o nosso universo está cheio de buracos. Buracos preenchidos, primeiro, por energia, abaixo das energias, por potências, e abaixo das potências por meras possibilidades. Né? Então você pode dizer que o universo é cheio no sentido de que não há o não ser. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Né? Quem tinha razão, Robert Boyle ou Thomas Hobbes? Os dois. Né? Porque o universo tem o vácuo material, tem pedaço ali, você não consegue discernir nada de matéria. Mas, no entanto, está cheio de energias e potências e possibilidades. Nunca existe 1 centímetro cúbico de não ser. Existe somente a imensidão das possibilidades, a qual não é um nada. Porque do nada, nada sai. Se houvesse o nada não tem possibilidade alguma. Tá certo? Então, o universo é cheio e o universo é vazio. Do mesmo modo que nós, num sentido, somos uma entidade que existe permanentemente e, no outro sentido, somos uma entidade que está mudando o tempo todo. Cheio e vazio, permanência e mudança. Esses opostos, tá certo? Eles estão numa tensão permanente em todo o universo. E isso precisamente constitui o universo. Né? Isso também nos constitui. Então, vamos dizer, esses são os elementos básicos de uma concepção filosófica que, na verdade, eu só comecei a desenvolver a partir dos 40 anos de idade. Até os 40 anos de idade eu não tive a menor pretensão de desenvolver uma filosofia própria, porque em razão das condições muito peculiares do aprendizado de filosofia no Brasil, que é uma simples impossibilidade, eu lhes digo que é impossível aprender filosofia em qualquer faculdade do Brasil, absolutamente impossível, Entendi. Bom, na faculdade é impossível aprender e fora dela. Fora dela, você pode cair no autodidatismo, que é uma coisa extremamente arriscada. Então, eu tive que fazer um meio a meio. Qual era o meio a meio? Eu tive que procurar pessoas que me ensinassem. Pessoas capacitadas, mais capacitadas do que os professores brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha possibilidade de ter uma convivência permanente com elas. Então, vivia na base de pedir conselhos. Pedi conselho para uma infinidade de pessoas altíssimamente capacitadas e, com isso, fui adquirindo uma formação filosófica muito mais rigorosa e muito mais séria do que de qualquer professor da USP. Isso aí vocês não podem comprovar. Eu lhes digo taxativamente, a quase totalidade, não posso dizer todos, porque eu não conheço um por um, mas eu nunca vi um professor da Universidade Brasileira que tivesse a mais mínima ideia do que é método filosófico. Não, eles não têm. Ou seja, eles não sabem pegar uma questão filosófica e tratar dela. Na melhor das hipóteses, na mais erudita das hipóteses, sabem ler um texto filosófico e explicá-lo, o que é uma atividade escolar e não uma atividade propriamente filosófica, a não ser que a partir da interpretação do outro filósofo você desenvolva um pensamento que vai além do dele, o que absolutamente não acontece com nenhum desses professores. Então, em função desta situação, o meu aprendizado escolar filosófico se prolongou muito mais do que seria normal, digamos, num estudante na Alemanha ou na França, tá certo? E, então, eu, aos 40 anos de idade, me considerava ainda um mero aprendiz incapacitado para produzir qualquer trabalho sério na área propriamente filosófica, embora escrevesse sobre milhares de coisas, mas é um trabalho meramente jornalístico que não tem, pensando bem, a menor importância. E este aprendizado, evidentemente, não consistiu somente em ler livros de filosofia, mas buscar conhecimento mediante a experiência. Por exemplo, a experiência da religião, a experiência do esoterismo e várias outras. Né? E, inclusive, a experiência da política moderna, a experiência do próprio jornalismo, tudo isso foi, vamos dizer, o meu aprendizado escolar. Até que um dia eu me lembro que eu estava fazendo a barba e olhei para o espelho e, de repente, eu me toquei. Falei, opa, eu já sei tudo a respeito de mim mesmo. Eu não consigo me enganar mais. Então, quer dizer que eu agora cessei de ser um problema para mim. Então, agora vamos tratar de pensar em alguma coisa que não seja, né, a minha ilustre pessoa. E foi a partir daí, justamente, que eu comecei a investigar alguns problemas filosóficos, de início sem nenhuma intenção de chegar a um edifício sistêmico, mas chegando a ele pela própria natureza das coisas. Então, ao longo do tempo, eu também fui desenvolvendo várias investigações, umas derivadas das conclusões mais abrangentes que eu estava chegando, e outras, ao contrário, partia de uma pergunta independente e, aos poucos, aquilo se integrava dentro do conjunto. Dentre essas investigações, isso, vamos dizer, são em número muito grande. Algumas estão publicadas, outras circulam como apostilas, outras são apenas gravações de aula. Eu poderia destacar no momento as seguintes. Primeiro, a investigação sobre o método nas ciências sociais. Isso existe em forma de apostila de um curso que eu dei no Paraná. Não é isso? Onde eu tentava articular na máxima medida possível o conhecimento da sociedade humana e da cultura e da história com a autoconsciência que o indivíduo tem da sua própria continuidade ao longo do tempo. Ou seja, fazer com que as chamadas ciências humanas se tornassem efetivamente humanas, no sentido de que o seu porta-voz não é alheio ao processo que ele está descrevendo, mas ele sabe exatamente qual é a posição dele no conjunto e qual é o papel que ele está desempenhando. Isso aí é uma coisa, vamos dizer, muito fácil de você perder. A coisa mais fácil do mundo é o cientista social se colocar a uma distância do processo descrito, como se ele fosse um anjo do Senhor, tá certo? Ou se ele, como ele fosse um ser extracósmico que está observando o processo. Por exemplo, eu acho a coisa mais notável, quando você estuda um dos pioneiros da ciência social, que foi Karl Marx, embora ele insista na praxis, que é, vamos dizer, a unidade, prática e teoria, você não vê um momento ele analisar a sua própria posição social. Só a sua própria posição. Por aqui, classe social pertencia a Karl Marx. Hã? Você não vê uma menção a isso em toda a obra dele. Se a classe social tem algo a ver com a ideologia que você desenvolve, então, qual era a posição social de Karl Marx na ordem das classes e como isto afetou, vamos dizer, a sua visão ideológica da sociedade? Você não vê uma linha a respeito disso. Então, a praxis de que ele fala é uma praxis inteiramente coisificada, é uma caricatura de praxis, é uma coisa vista como se fosse um teatrinho e não é a realidade da atuação do próprio Karl Marx. Então, quando ele diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva do processo histórico, porque o proletariado é a classe explorada que não explora ninguém, eu digo, bom, mas como você se coloca nisso? Como foi possível que você, não sendo proletário, fosse o primeiro a chegar a essa visão objetiva? Você nos deve uma explicação sobre isso. Se você diz que só o proletariado pode ter essa visão, mas ao mesmo tempo você, não sendo proletário, você é o primeiro que a alcança, você nos deve uma explicação. Hã? Essa explicação está ausente e está ausente a consciência do problema. Então, isto não é ciência social. Isto é um fingimento, quer dizer, o indivíduo está fingindo que a sociedade é como se fosse um laboratório, né, que só tem ratinhos, e ele, não sendo evidentemente um ratinho, ele descreve a conduta dos ratinhos desde fora e desde cima. Então, isto é a ilusão constitutiva das ciências sociais. E livrar-se desta ilusão, vamos dizer, eu acho que é a primeira condição para um método objetivo nas ciências sociais. Então, essa apostila sobre o método das ciências sociais já está acessível, não sei se está online, mas se não estiver, daqui a pouco nós vamos colocar em circulação aqui através do Seminário de Filosofia. Quer dizer, uma outra investigação feita foi sobre a natureza do poder. E isso serviu de base ao curso de Filosofia Política, que com o nome execrável de Teoria do Estado, eu dei na Universidade Católica do Paraná, por duas vezes eu dei o mesmo curso. E o curso partia de uma sugestão que eu peguei, por incrível que pareça, em Bertrand Russell, quando ele diz, né, que o relógio parado também acerta duas vezes por dia. Bertrand Russell diz que o poder é o conceito central das ciências sociais, ou pelo menos da ciência política. Eu digo, não tem a menor dúvida. Mas a palavra poder aí deve ser tomada, não no sentido convencional do poder político, que se identifica com o Estado, mas nós devemos nos aproveitar da circunstância de que na língua portuguesa poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo, e devemos tomar o poder no sentido de verbo. Quer dizer, o poder é poder fazer alguma coisa. Tá certo? Então, definindo o poder como a possibilidade concreta de ação. Possibilidade concreta pode também ser dito como potência de ação, para distinguir da mera possibilidade teórica. Por exemplo, eu tenho, teoricamente, a possibilidade de me tornar Papa, mas concretamente eu não tenho. Ou pelo menos não tenho mais. Eu devia ter pensado nisso um pouco mais cedo. Aliás, eu odiaria ser Papa. Mas então, o poder é a possibilidade concreta de ação. E o poder no sentido político da coisa é a possibilidade de ação sobre os outros no sentido de dirigir a utilização que eles fazem do seu próprio poder. Cada pessoa só faz algo quando pode fazer, né? Então, cada um tem uma possibilidade de ação, uma possibilidade concreta de ação, E é a possibilidade que o indivíduo tem pode ser integrada dentro do corpo de possibilidades que um outro tem. Por exemplo, se Stalin mandava um oficial prender lá um inimigo, supõe-se que o oficial tem o poder de prender o inimigo, mas esse poder estava integrado dentro do poder de Stalin de mandar fazer isto ou aquilo. Então, vamos dizer, é da natureza do poder humano, né? Ele está sempre sendo integrado em outros conjuntos que transcendem a sua esfera de poder. Em última análise, se você chegar no topo do poder humano e imaginar o homem mais poderoso que já existiu, tá certo? Ainda assim o conjunto do poder dele está integrado dentro da estrutura do universo onde ele existe, a qual ele não vai poder mudar. Então, da fenomenologia do poder, sai então a tipificação das modalidades de poder, que são, evidentemente, três. Né? O primeiro poder que você tem sobre os outros é o poder de matá-lo. Ou de lhe trazer um dano intolerável. Ou o poder de convencê-lo de que você pode fazer isto. Esta é a forma primeira e mais elementar do poder. Essa nós a conhecemos desde pequeno, quando nossa mãe ameaça bater na nossa bunda se nós fizermos isto ou aquilo, e nós, então, julgamos mais prudente não fazer. Tá certo? A segunda modalidade de poder é aquela que, em vez de ameaça de um dano, nos traz a promessa de um benefício. Faça isso que eu lhe dou um doce. É fácil você perceber que a primeira forma é muito mais persuasiva do que a segunda. Porque a primeira tem um elemento coercitivo que pode chegar, vamos dizer, ao dano extremo, que é de trazer a morte ao indivíduo. Quer dizer, eu posso matar você, ou você faz o que eu estou lhe mandando fazer, ou você nunca mais fará nada. A segunda forma impõe uma escolha. Você pode aceitar o benefício ou você pode se abster do benefício. E a terceira forma é a persuasão. Você pode convencer alguém a fazer alguma coisa. Tá certo? Então, essas três formas são as únicas que existem. E elas se corporificam, então, no poder político-militar, no poder econômico e no poder intelectual, religioso, espiritual, como queiram chamar. Tá certo? Essas três formas dificilmente aparecem em modalidade pura, aparecem mescladas. Tá certo? Porém, hoje nós temos um campo de observação maravilhoso sobre isso. Que, hoje em dia, os três grandes blocos que disputam o poder no mundo e que têm projetos de domínio mundial, eles representam, de algum modo, as três modalidades de poder. Você tem, em primeiro lugar, o esquema russo-chinês, que é inteiramente baseado no poder político-militar. Por que ele é baseado no poder político-militar? Bom, primeiro vou dizer quais são os três. O primeiro é o russo-chinês, o segundo é o ocidental, que é corporificado mais ou menos no grupo Bilderberg, Council of Foreign Relations, etc. E o terceiro é o esquema islâmico. Então, se nós perguntarmos quais são as classes sociais das quais se compõem os representantes desse poder, você vê que imediatamente as concepções que elas têm do mundo e da sua estratégia refletem a sua posição na sociedade. A elite dominante russo-chinesa é inteirinha composta de burocratas estatais, militares e funcionários dos serviços de inteligência. Por que que é assim? Porque eles eliminaram todos os poderes intermediários. As representações de classe, as igrejas, etc. Eles eliminaram tudo, sobrou somente da burocracia estatal, que é eminentemente o serviço secreto. Então, é evidente, se eles são, né, oficiais militares e mesmo serviço secreto, eles pensam como oficiais militares e mesmo serviço secreto, e, portanto, a questão geopolítico-militar é a única coisa que lhes interessa. A elite ocidental é composta eminentemente de banqueiros e financistas, né? E a elite islâmica é composta de líderes religiosos. Então nós temos, de certo modo, pela primeira vez na história do mundo, nós temos essa situação altamente didática em que os três grandes grupos que disputam o poder no mundo expressam, de algum modo, as três modalidades fundamentais de poder. Isso não quer dizer que eles não usem de todos os recursos possíveis, inclusive os recursos característicos das outras modalidades de poder, mas na sua concepção geral, você vê, é muito claro que, por exemplo, o esquema russo-chinês explica tudo em termos geopolítico-militares. Né? Isso está muito claro, por exemplo, nas obras do professor Alexander Dugin, com o qual eu terei, segundo se diz, um debate daqui a algum tempo, está sendo planejado aí, não sei como é que vai ser isso. Um debate muito estranho, porque eu não sou 100% oposto às ideias do professor Dugin, tem muita que eu concordo. Então, eu não sou um oponente simétrico. Mas, por exemplo, na concepção que ele tem, na descrição que ele faz da situação do poder no mundo, é eminentemente uma descrição geopolítica. Ao passo que, se você pega as análises feitas pelo pessoal do globalismo ocidental, em primeiríssimo lugar, análises econômicas. Claro que eles não desconhecem a geopolítica, mas isso está em segundo lugar. Mais ainda, tem que ser assim porque a elite russo-chinesa está localizada geograficamente. A elite russo-chinesa é russa e é chinesa. Quer dizer, a elite russa é o governo russo e a elite chinesa é o governo chinês. Então, vamos dizer, a soberania territorial é base do seu raciocínio, evidentemente. Mas o globalismo ocidental não tem base geográfica, embora ele seja predominantemente anglo-americano, ele não se identifica com os interesses nacionais, nem com os interesses estatais dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, é um grupo muito mais plurinacional, é realmente global. E onde o seu grande esforço é para constituir um governo global no qual as soberanias nacionais sejam absorvidas. Então, evidentemente, eles não podem representar uma soberania nacional e querer extingui-la ao mesmo tempo. E o terceiro grupo também não é geograficamente localizado. Onde está a elite islâmica? Ela está onde estiver o Islã. E o Islã, é bom vocês saberem, o Islã não é só uma religião, o Islã é um Estado multinacional. Quer dizer, o Islã é toda uma concepção de dominação política também. Quer dizer, estender o domínio islâmico a toda a face da Terra por meio da persuasão ou por meio da força, é uma obrigação islâmica fundamental. Então, mas ao mesmo tempo, essa obrigação não está identificada com nenhum Estado islâmico em particular. Quer dizer, o indivíduo que, representando uma nação islâmica, cuidasse antes dos interesses dela do que dos interesses do Islã como um todo, seria execrado pela comunidade e não permaneceria no poder mais dois minutos. Está aí o Mubarak, já está caindo pelas tabelas, precisamente por causa disso. Aqui, a elite ocidental, que gosta muito de raciocinar na base do wishful thinking, está dizendo que não, é um movimento leigo no qual a fraternidade islâmica não está participando muito. Conversa mole. Essa é uma longa agitação. A fraternidade islâmica faz agitação contra o Hosni Mubarak faz 30 anos, e finalmente a coisa explodiu. Então, o que eles têm contra o Mubarak? Bom, o Mubarak, em princípio, é um aliado do Ocidente. Então, ele está trabalhando em favor dos seus aliados ocidentais e dos interesses nacionais do Egito, e não a favor do grande projeto islâmico de ocupação mundial. Então, ele é um corpo estranho dentro do Islã e ele vai ter que ser expelido mais cedo ou mais tarde. Então, hoje nós temos, eu fiz esse parênteses só para mostrar que agora nós temos uma situação didática, no qual as três formas fundamentais do poder aparecem manifestadas em três esquemas globais de dominação. Então, foi para compreender como que nós chegamos a isto Quer dizer, como que nós chegamos a um ponto em que imensos esquemas de poder pretendem dominar o planeta inteiro, tá certo? E naturalmente impor as suas normas a populações que os desconhecem por completo, né? E foi justamente para tentar entender isso que eu comecei a investigação sobre a mentalidade revolucionária. Ou seja, o que me levou a esta investigação não foi o fenômeno dos movimentos revolucionários em si, formalmente conhecido como tais, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, etc., etc., mas o processo político mundial inteiro. Por quê? A partir do momento em que eu procurei, vamos dizer, criar um conceito de revolução, encontrar um conceito de revolução, que fosse suficientemente abrangente, que atendesse às condições da definição segundo Aristóteles, quer dizer, você tem que definir o objeto inteiro e nada fora dele. Né? Então, acabei definindo a revolução como, vamos dizer, um projeto de modificação profunda da sociedade humana a ser realizado mediante a concentração do poder. E se faltam desses dois elementos, você não tem um processo revolucionário, você tem algum outro processo parecido. Por exemplo, um país pode constituir um governo autoritário momentaneamente para enfrentar um desafio, como se constituiu, por exemplo, na Áustria. Na Áustria você tinha lá dois grupos nazistas e comunistas querendo estourar o país. Então criaram um governo autoritário para sufocar os dois movimentos revolucionários. Este governo, embora concentrasse o poder na sua mão, não tinha projeto de modificação profunda da sociedade, mas justamente o projeto de proibir a modificação, de vetar a modificação profunda. Né? Em outros casos, você tem, vamos dizer, grandes processos insurrecionais que levam o nome de revolução, como por exemplo a Revolução Americana, mas que não são revolução nesse sentido, porque não implicam a concentração do poder. E, na realidade, não modificaram em nada a estrutura da sociedade. O que, se você, lendo, por exemplo, no famoso livro Andrew McLaughlin, A História Constitucional dos Estados Unidos, você vê que os primeiros, a revolução, a dita Revolução Americana, não modificou praticamente nada da legislação que vinha do tempo da colônia, integrando leis inglesas que tinham 7, 8 séculos. Então, não houve modificação da sociedade, né? E muito menos concentração do poder. Então, por que continuamos chamando a Revolução Americana de revolução, quando foi apenas uma guerra de independência? Então, examinando vários processos revolucionários, eu cheguei a essa definição. Mas, tão logo cheguei a essa definição, eu vi que isto tinha uma aplicação muito mais ampla do que as revoluções violentas, ou sangrentas. Então, tínhamos que incluir aí as chamadas revoluções pelo alto, como definiu Adolf Hitler. Quer dizer, você já está no poder, você o conquista por meios não revolucionários, você o conquista por meios legais estabelecidos, e daí você começa a revolução desde cima, como foi feito por Hitler, como foi feito pelo Allende, e como está sendo feito no Brasil. Né? Houve, no começo dos anos 2000, houve um congresso internacional comunista em Pequim, e um autor japonês, cujo nome eu esqueci completamente, mas que mais tarde eu posso lhes fornecer, foi o sujeito que melhor resumiu a situação. Ele disse, olha, não haverá mais revoluções insurrecionais, isso aí acabou. Quer dizer, todas as revoluções serão por cima. Então nós temos que conquistar o poder pelas eleições. Com o detalhe seguinte, uma vez que nós chegamos ao poder pelas eleições, nós não saímos de lá nunca mais. Isso foi exatamente o que foi feito no Brasil. E foi isso que o Hitler tentou fazer na Alemanha. E que ele estaria lá até hoje se não tivesse tido a guerra. Né? Então, esses processos também são revolucionários. E é claro que os projetos de globalização, os três projetos de globalização, são o suprassumo do movimento revolucionário, porque pressupõe a modificação mais profunda que você pode imaginar. Né? Você imagina o que significaria para dezenas de nações, de repente, elas serem submetidas a um governo que está colocado no exterior e que baixas legislações, sem nem você saber de onde vieram, como aliás já está acontecendo hoje, quer dizer, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, etc., tomam decisões, você é obrigado a obedecer sem nem saber. O povo não fica nem sabendo a origem daquelas leis. Né? Ou então você se islamizar o mundo inteiro à força, tá certo? Ou então você submeter todo mundo ao domínio russo-chinês. Claro que isso é uma modificação profunda, e a centralização de poder é a mais formidável que já se viu ao longo da história. Então é claro que isto é um processo revolucionário. Né? Então, foi para explicar isso, e não somente os movimentos revolucionários formais, que eu empreendi o estudo sobre a mentalidade revolucionária, na qual eu não tive a ambição de dar uma explicação global, mas somente explicar os princípios do discurso revolucionário de autolegitimação. Então é eminentemente um estudo sobre a ordem do discurso e os fundamentos do discurso, mostrando que esses fundamentos, então, são as famosas três inversões. A inversão do tempo, que é uma herança messiânica, né? A inversão do sujeito e objeto, e a inversão da responsabilidade moral, que é a negação do princípio de autoria. Nesse ínterim, foi com vistas a fundamentar isso aí, que isto muito tempo atrás, né? Que eu vi que eu tinha que me aprofundar no estudo da teoria do discurso. E foi aí mesmo que eu fui buscar o órgão de Aristóteles e lê-lo de acordo com uma sugestão que eu tinha encontrado em Avicena. Avicena inclui no órgão a poética e a retórica. Para mim parece a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mas eu vi essa menção no livro do Barão Caradevaux sobre Avicena e depois procurei outras informações a respeito, nunca encontrei. Quer dizer, eu não sei se Avicena escreveu mais sobre isso, mas eu só conheço um parágrafo no qual ele diz isso. E vi a mesma sugestão insinuada em Santo Tomás de Aquino. E procurei, não encontrei mais nada. Falei, bom, então eu acho que vale a pena escavar isso aí, porque se a poética e a retórica fazem parte do órgão, então a conversão do discurso, o mecanismo interno de conversão do discurso, fazer desde a expressão de impressões imediatas, que é a poética, até a formalização numa demonstração matemática, isso faz parte da natureza do discurso e deve estar lá embutido do Aristóteles, e foi daí que eu tirei a teoria dos quatro discursos. Tá certo? Para resolver essas coisas, claro que surgiram milhões de problemas de método, não é isso? E, por exemplo, como eu poderia garantir, vamos dizer, a minha própria idoneidade para fazer esses estudos? Porque eu, vocês sabem, não sou frotifier. Eu, quando era moleque, era mentiroso pra caramba, inventava mil e uma história, enrolava todo mundo. Eu falei, como é que eu vou fazer para eu me precaver contra, vamos dizer, as minhas próprias más inclinações? Então, foi pensando nisso que eu criei o método que eu chamei a contemplação amorosa. E a contemplação amorosa significa simplesmente reconhecer a integridade do ente, não só no sentido fenomenológico, onde Edmund Husserl recomenda, vamos dizer, o maior respeito pela constituição própria do ente e pela sua maneira de apresentar-se, mas eu achei que era preciso dar um passo mais. Era preciso querer que o objeto fosse o que é, o que significa você ter um amor por ele. Ou seja, a mera objetividade fenomenológica, quer dizer, o respeito pela modalidade de apresentação do objeto e descrevê-lo tal como ele mesmo se apresenta, supõe uma atitude ética que não está abrangida no método da Husserl. Né? O simples fato de o filósofo querer ser inteiramente objetivo e querer respeitar a integridade do objeto, isso aí não basta. Porque toda a faixa de relações que há entre você e o objeto, vamos dizer, com toda a carga de valores, afeições, etc., etc., ela pode contribuir para confundir completamente a sua visão do objeto, ou ao contrário, pode contribuir para esclarecê-la. Vamos dizer que, pela minha experiência, você compreende o ser humano melhor quando você olha com simpatia do que com antipatia. A antipatia, naturalmente, te afasta do objeto, faz com que você o estranhe e que você o tema e talvez até o odeie. E, na medida em que você o odeie, você vai preencher todo o espaço com projeções do seu próprio sentimento. Ao passo que, se você amar o objeto, então o que é amar? Amar, dizia Santo Tomé de Aquino, é amor ao desejo de eternidade do ser amado. Então, se eu quero contemplar o objeto no que ele é, vamos dizer, na sua essência eterna, eu tenho que ter amor por ele, senão eu não posso fazer isto. O que significa que este método tem certos limites para a sua aplicação. Chega um instante onde você está descrevendo um objeto que não pode ser amado de maneira alguma. E o impedimento do amor é um dos elementos fundamentais também na sua descrição. Quando se trata de algo fundamentalmente odioso, Por fim, é claro que para isso houve uma série de estudos parciais, o estudo sobre a natureza da psique, o próprio estudo da astrocaracterologia, que foi um problema, um abacaxi científico enorme, e outros estudos, mas eu destacaria como mais importante de todos aquele que eu resumi no curso A Consciência de Imortalidade. Porque a partir do momento onde você tem elementos factuais que comprovam a existência de consciência independentemente do funcionamento do corpo, então é claro que a ideia do eu permanente não tem nada a ver com o corpo e com todas as transformações que ele sofre ao longo do tempo. Quando você vê que as pessoas que forneceram depoimentos sobre as suas percepções em estado de parada cardíaca, portanto, de parada cerebral, notam que elas tinham uma consciência muito mais aguda e muito mais veloz, que elas transitavam entre várias faixas do tempo com uma velocidade impressionante, inclusive apreendendo aspectos da sua própria vida e relacionando como não, jamais tinham conseguido fazer antes. Então, esse depoimento é de uma importância extraordinária, porque mostra duas coisas. Primeiro, toda tentativa de compreender a consciência humana a partir do estudo do corpo humano, do cérebro, é perda de tempo. O que você pode estudar são mecanismos psíquicos, mecanismos da mente. Mas consciência não é a mente. A mente não é o cérebro, a consciência não é a mente e o eu não é a consciência. Raciocinando um pouco agora a partir, vamos dizer, de dados da revelação, nós vemos o seguinte: você não tem nenhum único depoimento de pessoa que nesse estado tenha se transformado em Deus. Nenhum foi absorvido em Deus e perdeu a sua individualidade. Segundo, no Evangelho, Jesus Cristo promete a salvação. E a salvação pressupõe a durabilidade ilimitada do eu humano. Aquele que vai ser salvo, vamos dizer, é a sua alma, portanto é o seu eu permanente, que vai conservar a sua não só a sua individualidade, como conserva de fato as suas recordações. E reconhece os outros seres humanos. Ora, é evidente que isso é radicalmente incompatível com a possibilidade do que o René Guénon chama de realização metafísica, ou seja, onde você vai transcender a salvação. Você vê, Jesus Cristo prometeu a salvação. René Guénon, uma modesta exemplar, prometeu algo mais. Que diz que é muito superior à salvação. Só que essa perspectiva é incompatível com a salvação. Porque se você vai ser salvo, você vai ter que perseverar na sua individualidade. Ou seja, dissolver a individualidade não é salvá-la de maneira alguma. Então você vai conservar a sua individualidade, suas memórias, você vai reconhecer as pessoas e você vai ter uma outra modalidade de existência da qual nós podemos ter algum vislumbre por esses depoimentos que essas pessoas deram no momento. Note bem que eu não estou falando das experiências que elas tiveram com relação, vamos dizer, à vida além túmulo, mas a experiência que eles tiveram com relação a esta vida, na qual eles tinham uma consciência muito mais aguda e muito mais clara de tudo que estava se passando em torno, e uma consciência das suas próprias vidas. Ora, eu não encontro em parte alguma, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a promessa de que nós vamos nos transformar em Deus e de que nós seremos o próprio Deus. Você pode, metaforicamente, como disse São Paulo, mas ele, nossa, que ele disse em vida, na sua vida física, eu não existo mais, é Cristo que existe em mim. Ora, o que esse Cristo está fazendo lá? O Cristo está constituindo enquanto indivíduo. Porque é o Logos Divino que é o fundamento da existência, da consistência ontológica do ser, nesta vida e na próxima. Então, Cristo está em mim, não para me dissolver, fazer com que eu cesse de existir, mas justamente para que eu exista. E que, para que eu exista como? Como Jesus Cristo? Não, como São Paulo Apóstolo. Está entendendo? Então, toda perspectiva que vá além da salvação é um blefe. É assim uma promessa que ninguém pode cumprir. Se entre os realizados metafísicos que eu conheci, nenhum se parecia com Deus. Nem um pouquinho. Eu conheci Martin Lings, eu conheci o Seguido José Inácio, eu conheci o Fritz Wolfson, eram todos realizados metafísicos. Não se parecia com Deus nem um pouco. E nada fez de divino. Então, o Padre Pio fez coisas muito mais divinas do que ele e nunca disse que tinha virado Deus. Então, tudo isso aí é evidentemente um blefe. E eu só posso explicar isso como parte de um imenso esquema de conquista do poder, onde se vai tentar absorver as energias sobrantes de outras religiões e absorvê-las dentro do quadro sufi, islâmico, etc, etc. Bom, isso não vem ao caso no momento. Então, está aí o resumo. Eu também fiz isso aqui porque os rapazes que estão organizando o debate com Dugin estavam lá tentando fazer um resumo da minha filosofia e encontraram uma dificuldade enorme. Tá certo? Mesmo porque o material está tão espalhado. Tá certo? Então, fizeram o que puderam, está até bem feito, mas está muito incompleto e eu acho que está faltando unidade naquele negócio. Então, também dei essa aula também em função. Então, vamos continuar aqui. Hoje tem muitas perguntas e todas as perguntas são muito interessantes, eu nem sei o que fazer aqui. Mas eu vou começar com uma primeira que me foi enviada, inclusive foi enviada durante a semana, que é pelo Daniel André Pacheco Fernandes. Desde o começo do curso, custei a tomar gosto pela literatura. Sempre li desde cedo, mas a partir do estrago acadêmico, passei a ler apenas livros de filosofia e história. Nestas férias, resolvi fazer um esforço para vencer o obstáculo e agora que tomei gosto pelo texto literário, não consigo mais parar de ler. Depois de ler algumas obras de Shakespeare, Hermann Hesse, Musil, Borges e Huxley, me dei conta da gravidade das recomendações que o senhor tem dado desde o início do curso. Consegui perceber que a grande literatura pode funcionar como santo remédio ao pensamento ideológico. Num mundo estranhamente simplificado e falsificado em que vive a humanidade, a maioria das pessoas, sendo incapaz de criar seu próprio vocabulário, seu próprio imaginário, como o senhor mesmo ensinou, ficam mais sujeitos ao pensamento ideológico, que é, por natureza, pensamento simplificado e estreito, provocando assim o estreitamento do imaginário ante a complexidade da existência. Lembrei aqui das simplificações marxistas. Foi lendo por esses dias O Lobo da Estepe que me deparei com Harry Haller, personagem ficcional riquíssimo e complexo, para então me dar conta de que qualquer indivíduo é uma realidade muito mais complexa e dramática do que imagina a vã ideologia. Se um personagem de ficção pode ter tamanha complexidade, se a literatura está aberta a uma variedade inabarcável de situações de existência, tomar posse disso é remédio contra os reducionismos ideológicos e a abertura necessária para a grandeza e complexidade do real. Mas matou a pau, Daniel, é isso mesmo. Mas é isso que eu disse desde o início. Eu disse, olha, uma pré-condição para um estudo frutífero da filosofia é um extenso domínio das obras, das grandes obras de literatura. Porque isso aí vai formar a sua imaginação e vai ampliar você para todo o campo das possibilidades humanas. É isso exatamente o que ele diz aqui. Quando você pega um único personagem, como esse Harry Haller, que é o personagem do Lobo da Estepa, você vê que tem tanta coisa ali dentro, tanta complexidade, você entende que esta é uma imagem mais adequada do ser humano do que o mero esquematismo com o qual nos referimos, as pessoas até caricaturando-as e comprimindo inadequadamente. Então, a literatura é o quê? É uma coleção de existências humanas possíveis. Né? E Aristóteles já dizia que a poesia é mais verdadeira que a história. Quer dizer, a poesia é um sentido de literatura em geral, né? No sentido de que este corpo de possibilidades, embora seja ilimitado, ele se aproxima mais, vamos dizer, de uma compreensão efetiva da coisa do que a mera narração histórica. Porque na narração histórica você é obrigado a fazer uma seleção, e a seleção é mais ou menos arbitrária, ao passo que a literatura se atenha ao essencial do personagem. Né? Então, você, com relação a um personagem real, você pode ter tantas e tantas e tantas informações irrelevantes e você não sabe como articulá-las. Então, somente na obra de imaginação é que o autor está livre para se ater àquilo que é o mais importante no personagem. Então, ler muitas obras de literatura é até a condição para você poder entender a história. Se você não tivesse esse ponto de comparação, não adianta. Então, o Daniel fez o contrário, começou estudando filosofia e história, agora voltou para a ficção e percebeu que tem que até parar um pouco de ler o livro de filosofia para se aprofundar na literatura e depois voltar. Está muito certo, Daniel, é isso mesmo que tem que fazer. Guilherme Montoro Melim pergunta: tenho alguns amigos que considero sérios estudiosos da tradição vedantina que, na exposição das várias doutrinas metafísicas, desde a monista até a advaitina, criam problemas para mim com os seus, meus, ensinamentos sobre a nossa condição como almas imortais individuais. Acompanhei até agora as tuas aulas, dando especial atenção às aulas a partir da 56ª, que são aquelas que o senhor faz dá especial atenção ao tema. Pois bem, lembro de duas afirmações que o senhor fez que me impressionaram. Uma delas foi que a realidade da alma, frente ao absoluto, é inexpressável, e o mais próximo dessa expressão seria a afirmação dialética de doutrinas aparentemente contraditórias. A outra foi a lembrança da frase de São Tomás: no paraíso as almas se fundem, mas não se confundem. A minha dúvida é se mesmo as doutrinas de Shankar, por exemplo, não se sustentam face aos seus ensinamentos da tradição cristã. Pergunto isso porque a minha experiência espiritual existencial, é a única que consigo ter, me leva a aceitar os ensinamentos cristãos e os seus. Mas mesmo assim me restam dúvidas sobre a pretensa superioridade intelectual dos ensinamentos monistas de um Shankar ou de um Buda, alegado por esses amigos. Olha, sinceramente eu não vejo no que consiste essa superioridade. Eu levei a sério isso um tempo, quando comecei a ler René Guénon, mais de 30 anos atrás. Né? Mas hoje eu sinceramente não consigo mais ver onde estaria isso. Você vê, a doutrina vedantina no seu conjunto, quer dizer, é uma metafísica. Metafísica é, vamos dizer, uma descrição esquemática da possibilidade universal. Mas apenas uma descrição esquemática. Se você estudar o Vedanta inteirinho, durante anos a fio, você não vai ter o mais mínimo conhecimento de um negócio chamado Deus. Porque ali o que você vai ter, vamos dizer, são ideias e doutrinas, mas Deus não se conhece por ideias e doutrinas, mas pela sua ação efetiva no mundo. Quer dizer, você vê aqui, por exemplo, esses dias, lendo o material do professor Dugin, né, ele fala muito em criar uma sociedade baseada no senso do sagrado, né? Recuperar o senso do sagrado, etc, etc. Eu lendo aquilo, eu comecei a dar risada, falei, peraí, o sagrado não é uma entidade divina. O sagrado é um conceito acadêmico, meu filho. Né? não tem nada dentro do sagrado. E eu quero saber aonde que está, né, a ação de Deus. Quer dizer, Deus é um ser especificamente diferente de nós, eterno, imutável, onipotente, nosso Criador, e que pode agir no mundo. Essa é a coisa mais importante. Quer dizer, todas as doutrinas não interessam em face da mais mínima ação divina no mundo. Quer dizer, toda a modernidade faz tanto, vamos dizer, a apologia da experiência, né? Mas quando chega naquelas experiências que podem nos dar um conhecimento do modo de ação divina, as pessoas viram a cara e não querem estudar. Elas não querem saber disso. Quer dizer, os acontecimentos de ordem miraculosa são a intervenção direta de Deus no mundo. Eles têm que ser estudados em profundidade, né? Então, se você vira as costas para isso, então você vai ter que se pegar em doutrinas. Agora, como diz Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Então, você pode apresentar a doutrina mais linda do mundo a respeito de Deus, e isso vai lhe dizer menos do que o próprio Deus pode dizer numa intervenção como ele fazia durante aquelas curas miraculosas do Padre Pio, ou como fez em Fátima. Quer dizer, por que que você vai prestar mais atenção no que os homens dizem sobre Deus do que naquilo que o próprio Deus está mostrando para você? Isso é, vamos dizer, no mínimo é anticientífico, é? Então, durante muito tempo eu tive muito respeito por essas doutrinas todas. Mas eu, na hora que eu perguntei, mas peraí, mas onde está Deus? Onde está a ação divina aí? Não tem, né? Você tem homens se esforçando para alcançar uma elevação espiritual, chegando a conclusões, tendo às vezes intuições metafísicas bonitas, fabulosas, tá certo? Mas digo, mas tudo isso é humano ainda, né? Você só... Nenhuma doutrina, meu filho, vai te elevar até Deus. Você não se eleva até Deus, é Deus que vem até você. Isso aí é uma coisa experimental. Então, eu às vezes até me arrependo de ter gastado tanto tempo estudando doutrinas metafísicas, né? Que, por exemplo, se você chega no auge da realização metafísica, você vai ter... Que intuições metafísicas maravilhosas você vai ter? Você vai conhecer os princípios da lógica, vai tê-los por evidência imediata, como, aliás, qualquer pessoa tem. Tá certo? Você vai conhecer, vamos dizer, os princípios fundamentais do ser. Eu digo, e pronto, você não vai passar disso aí. Você vai se converter, se transformar no Brahman, né? Você vai se transformar, vamos dizer, no infinito, né? Criador e mantenedor do cosmos. Você não vai fazer nada disso, meu filho. Nenhum mestre Vedantino jamais fez isso, né? Eu conheci o mestre Vedantino de perto, o Swami Dayananda Sarasvati, era o diretor da Academia Védica de Bombaim, o cara que mais entendia do assunto no seu tempo. Eu digo, era um filósofo brilhante, um doutrinador brilhante. Agora, o que que havia de divino ali? Nada. Absolutamente nada. Porque não há doutrina divina, meu filho. Doutrina é o que os homens dizem a respeito. O que há de divino é a intervenção de Deus. Então, essa diferença, eu que sou muito burro, levei décadas para perceber, mas hoje para mim é uma coisa auto-evidente. Digo, tudo o que disser de Deus no mundo, né, isso, seja pelo aspecto metafísico, seja pelo aspecto teológico, eu digo, bom, tudo isso é muito bonito, mas certamente Deus tem algo a dizer. Tá certo? E, como diz Santo Tomás de Aquino, nós falamos através das palavras, dos signos. Deus fala através das palavras e dos fatos, das coisas. Então, evidentemente, existe o discurso divino que está implícito em todas as coisas, em todo o universo, etc. Mas tem a ação específica do ser humano dirigida ao ser humano. A ação específica de Deus dirigida ao ser humano. Quando ele faz algo, né? Então, este algo, essas intervenções divinas, são chamadas miraculosas. As pessoas assim, entendem tão pouco o milagre, quer dizer, o raciocínio atual sobre o milagre é tão burro, né, que a pessoa vive um milagre como suspensão ou ruptura das leis da natureza. Como se elas conhecessem as leis da natureza. Eu digo, mas que lei da natureza? Nós não conhecemos nenhuma lei da natureza. No máximo, nós conhecemos alguns hábitos. E quando você vai dar uma olhada na física quântica, bom, esses hábitos parecem não ser muito constantes. Então, quer dizer, coisificam um treco chamado natureza, como se fosse um relógio que funciona perfeitamente, de maneira perfeitamente regular, e que de repente tem que parar de funcionar para Deus intervir. Isso é coisa primária. Então, também, quando investigam o elemento miraculoso, não o investigam na sua totalidade, na sua verdadeira composição ontológica, mas só em alguns dos seus aspectos seletivos. Então, pois, o milagre do sol em Fátima talvez possa ser explicado por um fenômeno astronômico, etc, etc, etc. Você pega toda a astronomia do mundo e você não vai explicar por que aquele milagre tem que acontecer com hora marcada. Quer dizer, tem alguma lei astronômica que diz que as pessoas têm que ter 70 mil pessoas em Fátima naquele momento? O que é que a presença das 70 mil pessoas tem a ver com o fenômeno astronômico? Nada. E o evento miraculoso está justamente na conjunção essencial e inseparável dessas duas coisas. Né? Mais ainda, o que, que essas duas coisas têm a ver com a profecia da guerra seguinte a ser anunciada por um novo fenômeno no céu, como aconteceu uma semana antes em Paris? O que, que isso, uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Então significa a conjunção de todos esses fatores, isso é que é o milagre. Então é um acontecimento de uma ordem específica que não se reduz a nenhum acontecimento estudado por nenhuma ciência, seja ciência física, seja ciência humana, ou por todas elas ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma ordem específica de fatos. Então, o simples fato das pessoas não terem percebido isso mostra como o ser humano é burro, se torna burro ao raciocinar sobre o milagre. Então, o que faz? Vira a cara. Eu não quero ver, não quero saber. Então, o estudo de um único desses milagres, de um milagre de Fátima, diz mais, ali diz mais do que toda a doutrina vedantina jamais disse. Esse simples fato, porque é Deus que está falando, é a ação divina. O que, que me interessa? A doutrina vedantina, lógica budista, tudo isso é muito bonito. Mas, do mesmo modo, a filosofia escolástica inteira diz, o que equivale toda ela perto de uma intervenção do próprio Deus? Ora, nenhum filósofo escolástico, por grande que fosse, teve jamais a presunção de que o que ele estava falando é mais importante do que o que Deus disse. Mas chega aí um vedantino e diz, nós temos uma coisa mais elevada, mais intelectualmente mais respeitada, mas que bobagem é essa? Que coisa de caipira? Quer dizer, os fatos em primeiro lugar, e os fatos da ordem divina em primeiríssimo lugar. Agora, se você virar a cara, se você não quer ver, se você acha que o simples fato de você ser capaz de inventar uma hipótese de explicação já te desculpa de não examinar o fato, então, meu filho, não dá para discutir com você. Eu acho que é a coisa assim, mais boba do mundo é você rejeitar um fato porque você não tem explicação para ele. O fato de não haver explicação, é o começo da investigação e não a conclusão. Quer dizer, você não vai aceitar que um fato aconteceu porque você não é capaz de explicá-lo. O pressuposto disso é que você é o explicador universal, você tem explicação de tudo, e tudo que você não consegue explicar não aconteceu. Esse pressuposto é absolutamente psicótico. Como podemos discutir com uma pessoa que acredita nisso? E do mesmo modo, todas essas doutrinas sobre o estado múltiplo do ser, a doutrina do estado múltiplo do ser do Guénon está cheia de furo, tem coisas absurdas no meio dela. Dá uma impressão de um rigor assim, intelectual total. Quando você vai examinar dele, você fala, não é assim. Então, esse pessoal está muito impressionado com coisas, porque é o seguinte, eles querem qualquer coisa que os livre de Deus. Serve até o Vedanta. O Vedanta, o budismo, qualquer coisa. Porque a presença de Deus é intolerável. Você, perante ela, você... Veja, esse é um dos tópicos que, aliás, já esqueci de explicar na primeira parte, com relação ao que eu chamo método da confissão. Você só pode assegurar a verdade, a conquista da verdade, com base na sinceridade, quer dizer, a verdade sobre você mesmo. A verdade sobre você mesmo, você não pode conhecer inteira, por quê? Porque você não está morto ainda. Você ainda está se fazendo de algum modo. Então, embora você tenha uma constituição ontológica permanente, existe uma história sua, que vai ser, vamos dizer, a manifestação terrestre, temporal, deste eu permanente. e que vai ser realmente a sua história. É aquilo que você vai se lembrar quando você morrer, né? E é isto que vai ser salvo ou que vai ter a danação. Ora, a única maneira de você garantir, então, a sinceridade é a abertura perante o observador onisciente que você não pode enganar. Essa abertura significa que a confissão não vai poder ser somente uma narrativa, porque você tem uma parte da história que você não conhece, mas ele conhece. Então, é uma confissão que é, ao mesmo tempo, uma confissão, uma descoberta no momento da confissão e uma autoconstituição ou autorrealização na medida em que você incorpora aquilo que você fica sabendo a mais no instante em que você está narrando. Então, somente o homem perante Deus pode se conhecer. E esse perante Deus significa a abertura total, né? E, vamos dizer, a total, uma posição de estar totalmente indefeso, tá certo? Perante a verdade. Então, isto é uma disciplina. Você alcançar isso aí, tá certo? Dizer, olha, eu quero a verdade a respeito de mim mesmo, qualquer que ela seja. Hã? Então, na hora que você está dizendo isso, você conta a parte que você sabe, na hora que você vai contar a parte que você sabe, aparece outra parte que você não sabia. Hã? Coisas que te pareciam importantes, diminuem, outras que você não tinha prestado atenção, aparecem. Hum? Então, isto aí se reflete não tanto no sacramento da confissão, quanto no exame de consciência, evidentemente, da qual o sacramento da confissão é apenas um resumo, por assim dizer, um resumo oficial que você faz perante o padre. Mas, no estando do exame da consciência, você está fazendo o exame de consciência não por uma introspecção subjetiva sua. Né? Você está se abrindo para um conhecimento infinito que vai te preencher até o ponto que você aguenta naquele momento. Né? E aí, justamente, aparecem coisas que você... Oh, vou até contar para vocês, eu fui fazer um exame de consciência, eu lembrei de um pecado que eu tinha cometido 45 anos atrás e que tinha desaparecido da minha cabeça. Eu falei, pô, mas eu fiz isso? É? Eu que sou tão bacana, como é que eu vou fazer um treco desse? É? Pois aí eu fiz, meu filho, tá? 45 anos atrás. Então, isso aí não foi a minha memória. É? Eu estava lembrando os pecados que eu lembrava, daí, tum, aparece um outro. Não era que eu estava dando importância para aquilo. Deus deu importância para ele. Né? E me fez lembrar. Então, isso é um processo que você não domina. E que você se transforma no momento do exame de consciência. Né? Então, é confissão, é descoberta e é autorrealização. Ao mesmo tempo. E isso aí é o que a gente aprende com Santo Agostinho. Você vê que a narrativa de Santo Agostinho é exatamente isso. Ele está contando uma coisa, daí aparece outra, e daí essa outra se incorpora na memória dele e muda o que ele sabe de si mesmo no mesmo instante e, portanto, muda a sua maneira de ser e a sua modo de presença no mundo. Então, isso aí, para mim, é a única via para o acesso à verdade, inclusive no mundo científico, inclusive na prática das ciências. Porque, vamos dizer, se não há sinceridade, você encobre partes da sua investigação, parte do seu método, e você faz coisas que depois você não lembra. Né? E você depois se recorta aquela conclusão científica toda bonitinha, mas você não sabe de onde ela saiu. Isso aí aconteceu, por exemplo, com o próprio Robert Boyle. Quando ele fez a bomba de ar para criar o vácuo, ele fez lá a descrição científica da bomba de ar, etc, etc. Acontece que ninguém conseguia fazer uma bomba de ar igual sem ver aquela que ele fez. Então, todas as descrições, ele estava tudo furado. Então, só quando você ia lá, conversava com o Robert Boyle e imitava a bomba dele ali no ar, daí saía outra igual. Então, quer dizer que na repetição da experiência existia um elemento de transmissão indizível. Exatamente como em qualquer ensinamento esotérico. Quer dizer, tem que ser a presença do mestre. Senão tem algo que não funciona. A pesquisa científica está cheia disso. É um elemento indizível e incontrolável. Quase místico. É? E se você não lembra disso, então você acredita piamente que a sua experiência pode ser reproduzida igualzinha, quando não pode, a não ser que você vá lá e ajude o sujeito a fazer isso. Então, esse elemento pessoal, essa fórmula pessoal, que foi tão enfatizada pelo Michael Polanyi, é um elemento constitutivo da ciência e de qualquer conhecimento. E qual é o problema? Digo, por que que o conhecimento obtido por uma alma sincera, na verdadeira busca do conhecimento, tem que ser menos válido do que um conhecimento consensual formado entre milhares de pessoas em torno de um mero estereótipo? Hã? Quer dizer que, por exemplo, se eu sei de uma coisa e só eu sei daquilo, aquilo é menos válido do que um consenso que se formou entre mil pessoas? Hã? Além disso, como formar consenso em torno de experimento científico se tão poucas pessoas podem assistir o experimento científico? Então, a ideia de que um consenso, de que uma sociedade, etc., pode ter mais autoridade cognitiva do que a consciência de um ser humano é a coisa mais idiota que alguém já pensou. Então, primeiro, vamos supor. Então, Robert Boyle descobriu que existe ali um espaço vazio. No momento que ele descobriu, quem sabia disso? Só Robert Boyle. Isso era menos verdadeiro do que se tornou depois? Quando outras pessoas fizeram a mesma experiência? Não. O número de indivíduos que confirmam não tem nada a ver com a qualidade de veracidade ou não. Nada, nada, nada. É apenas, vamos dizer, para garantir a confiança, para tirar o medo das pessoas. É um fator meramente subjetivo que dá importância a esse consenso científico. Então, toda e qualquer descoberta científica apareceu primeiro numa cabeça e depois foi para as outras. E era verdadeiro desde o momento em que o primeiro descobriu aquilo. É? Não se tornou verdadeiro pela repetição. A repetição é só para acalmar os outros. É? Se o sujeito enunciasse em meio à conclusão, falou, olha, descobri tal coisa. Todo mundo fica incrédulo. Digo, então faz você mesmo. Daí um faz, outro faz, outro faz, outro faz. Digamos, uns 500 fazem. É? Repetir 500 vezes uma experiência científica é alguma coisa. É? 500 pessoas fizeram e bilhões de pessoas acreditam. Então, do mesmo modo, né, quer dizer, a propagação da crença numa verdade científica entre aspas, é a mesma coisa da propagação da crença num acontecimento miraculoso. Exatamente igual. Quer dizer, qual é o critério de confiabilidade maior ou menor que existe aí? Nenhum. Zero, zero, zero. Então, acontece que na modernidade se criou este mito, vamos dizer, do consenso, né? Consenso dos sábios, né? E eles acham que são sábios. E isso aí passa a ter uma autoridade muito superior à que todos os santos e apóstolos jamais pretenderam ter. E nós acreditamos piamente nessas coisas. Alexandre Miura Ribeiro pergunta: a incompreensão do caráter simbólico e, por assim dizer, sugestivo da filosofia é o que está na raiz da revolta moderna, manifestada pelo ceticismo quanto à capacidade da filosofia a aprender a realidade? Certamente. Mas acontece que este mesmo caráter simbólico é compartilhado pela ciência, meu filho. Hã? O que é uma teoria científica? É, quer dizer, uma demonstração lógica que coincide com a realidade experimental em determinados pontos. E só em determinados pontos. Então, é claro que é simbólico. Nenhuma teoria científica pode descrever o processo da realidade tomado em modo pleno, cheio. É só esquemática. Essa esquemática, então, simboliza o conjunto. Todo conhecimento humano é simbólico. Por quê? Porque a estrutura da realidade é simbólica, meu filho. Nós voltamos lá ao círculo de latência. É? Conhecer um ente é ter um vislumbre do seu círculo de latência. Quer dizer, aquilo que você está vendo é um símbolo do conjunto. Isso não quer dizer que não exista enquanto tal e que seja somente simbólico. A expressão somente simbólico não faz sentido. Porque aquilo que não existe não pode ser símbolo de nada. É? Então, o ente é perfeitamente existente. Mas você não o conhece na sua totalidade. Você conhece no vislumbre, na antecipação do seu círculo de latência. E note bem que se na percepção que você tem do objeto desaparecer o círculo de latência, o objeto se transforma apenas numa figura recortada em cima do nada. E, portanto, no enigma completo, você não sabe mais nada. Quer dizer, que se você não sabe que um cachorro pode morder você, mas não pode cumprimentá-lo em alemão, você não sabe que é um cachorro, meu Deus do céu. É? Do mesmo modo quando você conhece uma pessoa, não é isso? Você sabe o que ela pode fazer nos próximos 2 minutos, 3 minutos, né? Você tem essa expectativa, e se essa expectativa falhar completamente, né? Você vai ficar totalmente desarvorado. Porque significa que havia no círculo de latência desse ser algo que você jamais suspeitou. Hã? Então, conhecer algo não é só conhecer aquilo que já está presente, aquilo que o ente já está apresentando, mas é conhecer a sua potencialidade. Se você sumir com a potencialidade, nada mais existe. Por exemplo, quando você entra no seu carro e liga, você não espera que o motor funcione? Ou ele funciona ou ele vai falhar. Uma das duas coisas ele vai fazer. É? Mas ele não vai falar para você, não, meu filho, hoje não. É? Não é isso? E se você esquecer disso, esquecer dessa expectativa, ah, eu não sei o que acontece quando a gente liga essa chave. Eu ligo a chave, né, e ele começa a tocar musiquinha do Caetano Veloso. O motor toca o Caetano Veloso, né, e o rádio sai voando. Você não espera que nada disso aconteça. Quer dizer, esse conjunto de expectativas faz parte da presença do ser. E o conhecimento é isto. Então, por exemplo, a capacidade divinatória. Meu amigo Dr. Miller sempre diz, se você perder a capacidade de adivinhar, meu filho, você é incapaz de ir no banheiro. Hã? Esquece que todo conhecimento humano tem uma parte de adivinhação certíssima. Você não é capaz de atravessar uma rua, não é capaz de ir no banheiro, não é capaz de vestir suas calças, e assim por diante. Eu conheço um sujeito que foi vestir a calça e quebrou o pé. É um fato inédito na história. Uma vez, aconteceu uma única vez. No Brasil, eu disse, só podia, sei lá. É? Seria o coeficiente de imprevisibilidade e absurdidade? Eu não entendi a diferença entre círculo de latência e expectativa. Não, o círculo de latência não é a previsão que você faz. O círculo de latência é o conjunto de potências objetivas que estão em cada ser, do qual você pode perceber mais ou menos. Mas se amputar completamente a sua percepção do círculo de latência, então você não percebe nada. Você percebe apenas formas estáticas no espaço que você não sabe o que são. Quer dizer, perceber um ente é perceber algo do seu círculo de latência, não o círculo de latência inteiro, evidentemente. Não é isso? Pode ter coeficiente de imprevisibilidade dentro do círculo de latência. Claro. De absurdidade também. Claro. Quer dizer, o coeficiente de absurdidade que existe em cada ser, tá certo? É aquele que existe, vamos dizer, no cosmos em geral. Quer dizer, o cosmos não realiza todas as possibilidades. Tudo aquilo que tem um coeficiente de potências não realizadas tem, vamos dizer, uma massa incontrolável de acontecimentos e de transformações ali. Tá certo? Incontrolável e inabarcável. Que pode manifestar o absurdo, realmente, ou pode parecer absurdo. Tá certo? Mas, vamos dizer, uma explicação totalmente racional do cosmos é impossível por causa disso. Você vai esbarrar no coeficiente de causa e de imprevisibilidade. Se não existisse isso, o cosmos não poderia existir. O cosmos seria apenas uma teoria na mente de Deus, que Deus inventou a teoria perfeita. Eu digo, bom, a teoria tal como o modelo do cosmos tal como está na mente de Deus pode ser perfeito, tá certo? Mas no momento em que Deus cria algo que é especificamente diferente dele, esse algo não pode ser perfeito como ele. Se não, seria outro Deus. Então, o coeficiente de, vamos dizer, do absurdo, e, portanto, dentro do absurdo, o mal que nos acontece, é absolutamente necessário no cosmos. Não tem como não ser. Então, acho que está muito tarde já. São 11 horas. Então, você me desculpe, eu tenho perguntas interessantíssimas aqui. Não sei o que fazer com elas. Vamos ver. Que dá para fazer. Então faz o seguinte, na semana que vem não mande perguntas. Eu respondo essas aqui, tá bom? Então...